Deus bendito, atende o nosso rogo e dá-nos graça e vida de poder. Na tentação que inflama como fogo, só tu outorga força de vencer. Nossa oração responde ao Pai de amor, e neste mundo dá-nos teu favor. E neste mundo dá-nos teu favor. Perdoa as nossas culpas e pecados, que muitos são, pois débeis somos nós. De ti às vezes somos afastados, rebeldes não, ouvindo tua voz. A ti clamamos, certo do perdão, arrependidos mostra compaixão. Arrependidos mostra compaixão. Que privilégio o santo e doce temos de ter a paz de Cristo Salvador, e em seu bendito nome a Deus louvemos, alegres, fortes, cheios de fervor. Oh, que prazer glorioso a Deus orar, pois é queimar incenso sobre o altar. Pois é queimar.